Eu vou voar de avião e olhar pela janela, vendo a nuvem passar. Voando de avião, bem do lado da janela, todos querem ficar. E quanto mais o avião vai subindo, tudo lá embaixo vai diminuindo. As coisas que eu vejo dão a impressão que cabem na palma da minha mão. Eu vou voar de avião e olhar pela janela, vendo a nuvem passar. Voando de avião, bem do lado da janela, todos querem ficar. Fingir que sou piloto é tão divertido. O avião finge pilotar. Quem sabe um dia pode acontecer comigo ser um piloto e pelo céu voar. Eu vou voar de avião e olhar pela janela, vendo a nuvem passar. Voando de avião, bem do lado da janela, todos querem ficar. Eu vou voar de avião e olhar pela janela, vendo a nuvem passar. Voando de avião, bem do lado da janela, todos querem ficar. Voando de avião, bem do lado da janela, todos querem ficar.